seguindo no indo e vindo infinito. Vou conflitar no conflito, não fico aflito, reflito. Sei que o bonito não é esquisito, até que provem o contrário. Contra-ataque atacado, ignorando o comentário. Necessária transmissão, transmitindo a tradução, iludindo a ilusão. Missionário na missão, sangue frio, sangue bom. De bombeta e moletom, quem gostou, bate palma, mostra cara, aumenta o som. Tá bom, mas tá pouco, dizem que sou louco. Os mano do coco oco, diz que tão atrás do toco. Louco é pouco no sufoco, mas não sou da sua laia. Cê é do bom, então tá bom, demorou. Batizado Dom Cezão, nação sempre firme. A minha ideologia eu não vendo na sua vitrine. Quem me risca, dance e pinte, não gostou, não dá palpite. Só quem ama é quem insiste, hip hop ainda existe. Sim, Salabim, cê é do green, manda vim. 40 ladrões, Alibaba e o Aladdin. É assim, então assim quem vai ser de mim pra mim. Como assim se fuder? Vem de onde, esconde, esconde, pipe bong, t-shirt chong, ping pong, king kong. O AP9 fica onde? Hasta la vista, gracias baby. Ice, ice baby. Lumpa, dumpa, lumpa de du. Quem não gostou vai tomar nu. Sai da frente, atrás vem gente da minha gente. Sigo em frente, no passado, no presente, no futuro diferente. Na corrida, correria, sempre em boa companhia. Quem diria a maioria, todo dia a dia sorria. Você está sendo filmado, dado é o recado. A cada verso que é versado, lado a lado, só chegado. Chega junto, tá formado, é um prazer cantar ao mundo. Transmitindo meu recado. Obrigado. Ô produção, cadê a minha água? Eu passei o programa inteirinho com essa minha voz horrível. Assim não dá. Eu vou parar de ser apresentador de televisão.